A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Os videogames hoje reinam absolutos na lista de entretenimento infanto-juvenil e até varonil no planeta inteiro. Mas houve um tempo, principalmente nos anos 80, quando a diversão eletrônica era proporcionada apenas por videogames de 4 bits com resoluções que faziam o Didi Mocó, que era protagonista de um jogo da Odyssey. Lembra disso, Walter? Verdade, cara. Não parecia um Didi Mocó. A Philips pegou um jogo da gringa e achou que podia fazer meia dúzia de bits e se transformar no Didi Mocó. Parecia um Lego feito por uma criança de 4 anos. Né? Terrível. Então, e a gente se divertia, né, com aqueles carrinhos e jogos de tabuleiros, com alguns bonecos também, né, obviamente, também autoramas, ferroramas e outros brinquedos movidos a pilha. As marcas que encabeçavam o top dos maiores fabricantes de brinquedo eram, vamos ver se vocês lembram aí, Troll, que era o responsável por aqueles maravilhosos... TCR também. Tive um TCR que era tipo um autorama que mudava de pista. Ah, tá. Tudo bem que ele deixava de funcionar ali no terceiro dia, mas enquanto ele durava, era fantástico. É, então, tinha também a Atma, né? A Atma fazia aqueles fantásticos trens elétricos, era bacana, né? Era bacana. Grow, que existe até hoje, né? E sempre faz jogos de inteligência como o War, o Master e também o Perfil. Outra marca, a Gulliver, com os seus fortes Apaches. Puta, eu era louco pra ter um forte Apache, cara. Verdade, cara. A Grazit também, que entrou de cabeça no segmento, né? Carrinhos de seriados, fabricava uma super máquina. Isso. O furgão do Esquadrão Classe A. Aquelas motinhos chips, né? Sim. Mas agora, acho que a marca que mais marcou as nossas vidas e que neste ano está completando 75 anos... foi a fodona Brinquedos Estrela. Estrela é nossa companheira, nossa brincadeira, nossa diversão. A Estrela entende a gente, traz sempre pra gente uma nova invenção. Os mais cobiçados eram os que estavam ali muito longe, né, do nosso poder aquisitivo. Alexandre, você lembra? Tinha o Colossus, né, que era uma picape de controle remoto. E naquele tempo, a China ainda não tinha banalizado os carrinhos de controle remoto, né? No meu quinto salário da vida, eu comprei um. Outro rádio controlado que valia um rim era o Pegasus. Lembra do Pegasus? Sim, me lembro. E fechando a lista dos mais cobiçados, tínhamos o Maximus. Lembra? Uma gaiolinha ali, off-road, que enfrentava todo o terreno. Um outro grande hype da Estrela, que já teve um podcast aqui no Agente 86, exclusivo só pra eles, foram os Aquaplays. Quem quiser ouvir, é só voltar no episódio número 22. E outros brinquedos da Estrela também que eu tive foram o Cara Maluca, que você tinha ali que montar a partir de uma ilustração, rosto, usando orelhas, bigodes, bocas e etc. Eu tenho até hoje um Fusca bate-volta da Estrela na minha casa, guardadinho na caixa. Você acabou de citar aí, e você fazemos parte da base da pirâmide. Da base da pirâmide, mas você citou uma série de brinquedos que você teve. Não, mas eu não tive todos esses, não. Não, mas você citou alguns que você teve. Eu, como eu disse, só o Colossus, mas depois do meu quinto salário, assim, ou seja, eu fui comprar, mas já não era mais uma criança pra brincar. Eu nunca tive muitos brinquedos da Estrela. Na verdade, nunca tive muitos brinquedos de nenhuma dessas marcas que a gente falou. Mas, obviamente, sempre sobrava um brinquedo de um amiguinho mais rico, né? Ou quando uma sobrava, doação. Você roubava. Isso. Era muito praticado entre nós o roubo. Você lembra aquele robô Arthur? Lembro, então, que tinha um gênio na cabeça. E que tinha um gênio na cabeça. Tinha um cara, eu acho que eu já até falei dele aqui no Agente 86, que ele era um garoto bem abastado, que morava... Você sabe por que chama Arthur? Não. Por conta de um robô do Star Wars Guerra nas Estrelas, que é o R2, né? O R2. Ah, o R2. O R2-D2, o R2. Os publicitários com os narizes cheios de cocaína acharam que era uma excelente ideia. Chamar de Arthur. Exatamente. Ó, veja você. Então, esse garoto abastado que eu já citei algumas vezes aqui, era motivo da minha inveja, morava na frente da minha casa. Ele tinha um Arthur, cara, e ele ignorava. Manja, o cara tinha todos os brinquedos e ele ignorava. É o robôzão marrom. E eu me lembro de ter feito justamente isso que você falou. E meio que afanado. explanava meio que a mãe dele dava, assim, porque a mãe dele via que eu pegava alguns dos brinquedos, e daí falava assim, ah, não, pode levar. Aí falava pra ele assim, ah, Marquinho, deixa o Alexandre levar esse aí, você não brinca mais mesmo. E eu, cara, babava horrores esperando ela falar isso com o Arthur. Cara. Aquilo era, aquele brinquedo era estúpido. Mas nunca que o Marquinhos me deixou levar o Arthur pra casa. Ah, hoje eu tenho um gênios, mas do antigo. Mas não é seu não, é da tua mulher. É, mas ela me deu. A Estrela relançou agora, às vésperas do Dia da Criança, relançou o gênios, mas eu tenho um do clássico. Meu pai prometeu me levar para passear de trem. Me levou mesmo. Figurama da Estrela, a emoção de um verdadeiro trem. Farsca, cena e som de verdade, desvios e marcha ré. Figurama da Estrela, embarque nesse trem. O Ferrorama era fantástico, né? Eu nunca tive um Ferrorama, eu tive um trem Brasinha da Tropa, que é decepcionante pra quem esperava abrir a caixa e encontrar o Ferrorama da Estrela. Né? Um primo meu tinha o Papafio da Atma, que era também outra bosta, que não era sobre trilhos. E naquela época, né, Walter, ainda tinham esses meio que genéricos, mas ainda de marcas também boas, né? Não era como é hoje as maravilhas chinesas que dá pra enganar qualquer criança com réplicas, de, inclusive com o mesmo nome, né? É, que tem a vida útil de uma mosca, né, mas... Tinha umas coisas estúpidas, né? Lembra do Pega-Pulga? Lembro. Pega-Pulga era uma cama que ficava vibrando. Isso. E umas pulguinhas de plástico, que com uma pinça você tinha que tentar tirar aquelas pulgas. Exatamente, toda. Tal como o Daniel San. E quem pegasse mais pulgas era o vencedor. Aquilo era idiota. Um brinquedo idiota ao extremo. Exatamente. O ouvinte Rogério Axon, que é um grande colaborador aqui, nos contou o seguinte, abre aspas. Na condição de filho único e neto mais velho, posso dizer que fui um privilegiado no quesito brinquedos em minha infância. Os que tenho bem vivo em minha memória são o Pogobol, que o Alexandre já falou aqui, que queimava o calcanhar. Tá, a bolha, eu tenho hoje. Hematomas até hoje no tornozelo ali por conta do Pogobol. Segundo o Rogério, tinha também o Tapa Certo. Tapa Certo, você lembra disso? Eu lembro de Tapa Sexo. No bolinha. Operação, ah, já sei, não era um que abria... Mini médico lá, não era alguma coisa assim? É, não me lembro. Boca Rica. Lembro. Boca Rica, você ia enfiando umas moedas de plástico, né? Isso. O Rogério Alexandre, ele fala que os que foram especiais pra ele, ele tem até hoje funcionando. Colossos, como já falamos, e agora olha só, ele reativou aqui uma parte do meu cérebro que eu fiquei maluco. O dragão, lembra do dragão? Um caminhão com 18 rodas que supera todos os obstáculos. Nossa, lembra daquilo? O cara tem isso? Ele tem, cara. Para isso é Ferrorama e tal. E ele lamenta aqui que sempre falta alguma coisa, como o jogo da vida. O jogo da vida eu sempre terminava ele desempregado e com vários filhos. Era terrível. Ô Rogério, você tem que nos convidar aí pra brincar na tua casa, cara. Com o dragão, cara. Eu ficaria bem contente, cara. Outra característica desses brinquedos era, obviamente, como a gente tá falando aqui, a dificuldade de se ter um. Pois naquela época de crise, a inflação era galopante, né? 80% ao mês ali. É, aí tinha Tablita, o FIR e todas as dificuldades para se obter crédito, né? É, fiscal do Sarney. As pessoas batiam nos remarcadores de preço, Cara. Aquilo acabou muita amizade entre consumidores e donos de mercearias. Era muito difícil de deitarmos as mãos em um brinquedo da Estrela, né? E isso acabava sendo pivô de inúmeras brigas infantis por conta do exibicionismo de crianças, né? Como eu já falei no caso do Marquinhos, nosso ouvinte Rogério, pelo visto, também é outro, né? Sempre tinha um filho da puta pra ficar falando, eu tenho, você não tem, malditos. A ouvinte Tatiane Lima, ela nos contou por e-mail que em 1985, uma vizinha dela ganhou uma máquina de costura da Estrela. Cara, a Estrela fazia tudo, né? Fazia tudo. E essa máquina de costura, eu lembro, era uma creme azul que ela costurava de verdade. Costurava de verdade, eu lembro. Aquilo transformou muitas crianças que virariam prostitutas em verdadeiras costureiras. Então, certo dia, a Tatiane, com o coração cheio de inveja e sentimento de vingança, invadiu a casa dessa amiga, pegou o brinquedo e veja só, defecou dentro do compartimento de colocar linhas e depois saiu correndo. Mas Tatiane, isso é inquietante, né? É punk. Como é que ela mirou, cara? Eu lembro desse compartimento também. É, tinha, né? Um buraquinho. Será lá que guardava que ela cagou na mão e depois mandou lá pra dentro? Ou ela apontou a fábrica de churros dentro do buraco e carregou? Me espanta a sinceridade dos ouvintes do Agente 86. E nesta mesma linha de falta de coleguismo e filha da putice exacerbante, O ouvinte Elias Knipper nos contou que um moleque maldito da rua dele nunca deixava ninguém brincar com o Pogobol. Agora, Alexandre, preste atenção para ver como a vingança aumenta o poder de criatividade de uma criança. O Elias nos conta que certa vez a molecada da rua ali, cansados das provocações, se juntaram e 5 meninos malditos pegaram o dono do Pogobol à força, veja só, amarraram os braços dele, colaram com muita Super Bonder os pés calçados de tênis do avarento do Pogobol. Nossa, veja só, aí o que fizeram? Seguraram ele em pé, ele com as mãos amarradas, colado no Pogobol. E falaram, começa a pular que a gente vai soltar. Aí ele começou e largaram ele lá. Deve estar até hoje. E segundo o ouvinte, passou uns 2 minutos, ele se cansou, não aguentava mais pular. E caiu e de cara no chão, né? Porque as mãos estavam amarradas e ele não pôde fazer nada, olha só. Caramba. Meus amigões, curtam nossa página Agente em 86 no Facebook. O e-mail para você mandar histórias ou dicas de episódio é o falecom@agenteem86. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Quem deu a dica dos brinquedos estrela pra gente foi a Tarsila Brito, é verdade, de Aracaju, no Sergipe. O Renato Samuel Pires, ele deu um depoimento inquietante, cara. Ele diz que, tal como o Jackass, um amigo dele roubava carrinhos Matchbox, manja o Matchbox? Sim, sim. Então ele roubava isso dentro de uma loja, né, não roubava de outro amiguinho, e ele introduzia os carrinhos dentro do orifício anal pra sair sem ser pego. Filha da puta!